agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos à segunda edição do programa Diga Lá ao Senhor Fado, aqui na sua rádio. Sua segunda edição de hoje, pois é dia 20 de dezembro do ano 2010. Já sabe que pode pedir aquele fado, ou melhor, a nossa prendinha de Natal. Pode sempre pedir uma prendinha de Natal para si ou para dedicar a alguém. É só enviar um e-mail para geral.radioantinaueva@gmail.com. Não custa nada e, claro, é uma prenda muito portuguesa. Vamos começar esta nossa segunda edição com Só Deus Sabe, música de, aliás, fado de Manuel de Almeida. Logo depois, ficamos com Joana Amendoeira, que nos traz Amor Mais Que Perfeito. E terminamos com Passos da Rua, fado trazido por Fernando Maurício. São estes os três fadistas que abrem a segunda edição de hoje do programa Diga Lá ao Senhor Fado. Quem separou nossas vidas? Quem te roubou do meu lado? Nas minhas noites perdidas, vou perguntando às vidas. Quem vou cantar o meu fado? Quem vais amar com loucura? Quem vai dormir nos teus braços? Cheio de amargura, meu coração em braço. Quem vais trazer na lembrança? A quem vou dar os bons dias? Quem me vai chamar criança e vai pôr raios de esperança nas minhas horas sombrias? Já perguntei à saudade. Até já fiz mil promessas, já corri toda a cidade, mas decidi que é verdade. Só Deus sabe se regressa. Sossego na alma feito voz, amor instante que abraça este momento. Pássaro aflito, voz. Amor desperto da noite à madrugada, beijo de fogo nas rosas do meu peito. Amor tão perto é já essa alvorada e um rouxinol, amor, num canto contrafeito nos anuncia o sol que espreita o nosso leito e que a luz do sol. Diga lá, ó senhor Fado. Passes na lua, quem passa? Quem passa traz o passado. Talvez seja uma ameaça. Talvez seja uma ameaça, um silêncio de fato. Passes na rua, quem é? É um sonho magoado, a ira da maré. É a ira da maré, morte de um pecado. Passes na rua, ilusão de quem quer ouvir tais passos. Talvez seja um coração a gritar seus cansaços. Talvez seja um coração a gritar os seus cansaços. Passes na rua, sentença de um fado por inventar. Passes na rua, descrença. Deixai os passos passar. Passos na rua, descrença. Deixai os passos passar. Como o tempo vai passando e nós vamos aproveitando o máximo que podemos, vamos então até à madrugada na Ribeira, fado trazido por Rodrigo, ao que depois toca para a unha. É o fado trazido por Maria do Rosário Betancourt. E terminamos esta nossa

diz que não vê e entende bem, porque é feliz a meu lado como eu. Ela diz que não vê e entende bem, porque é feliz a meu lado como eu. Só quem te conhece bem como eu conheço a tua maldade, crer e na intenção. Eu negues porque vi bem e não mereço. Tu sabes dela porque sem ter razão. Eu negues porque vi bem e não mereço. Trouxaste dela porque sem ter razão. Trouxaste só de me ver um certo dia a passar com ela ao lado eternamente. És a mesma até morrer, tua magia. Trouxar é do teu agrado, infelizmente. És a mesma até morrer, tua magia. Trouxar é do teu agrado, infelizmente. O passado é folha morta que revive, o teu defeito revê e a tua imagem. Tua trouxa pouco importa, pois não vive. Ela finge que não vê, embora veja. Tua trouxa pouco importa, pois não vive. Ela finge que não vê, embora veja. Ela sorriu para mim, enternecida, dizendo ter perdoado, mas porém, como vês, ela é assim na minha vida. Porque é feliz a meu lado, eu sou também. Como vês, ela é assim na minha vida. Porque é feliz a meu lado, eu sou também. Chegamos ao fim da nossa segunda edição de hoje. O tempo passou a correr, mas amanhã estamos de volta com mais duas edições cheias de fado e alma portuguesa para ti. Deste tesouro que não é igual em qualquer parte do mundo. E se há, fomos nós que o levamos. Eu vou deixar-lhe aqui também o contacto para onde pode pedir a sua prendinha de Natal, o seu fado, geral.radioantenaweb@gmail.com. Ou então pode sempre deixar o seu pedido na nossa página de comentários no final do nosso site. Sinta-se à vontade, este é o programa que traz para si sempre um pouco mais daquele tesouro português. Aquele traz sempre aquele fado que pode muito bem fazer com que a sua alma transborde de grandes emoções. Terminamos com O Castigo da Paixão, fado trazido por Diamantina. E logo depois, ficamos com Cavalo Alazão. São estes os dois grandes fados que ficam no fim da nossa emissão de hoje. Fique bem, desejo-lhe uma ótima noite, que tudo corra pelo melhor. E amanhã estamos de volta para mais Diga Lá ao Senhor Fado, sempre em português, aqui na sua rádio Antena. Fique bem e até amanhã. Coração ao bater, por outro não tenhas medo. Teu coração ao bater, por outro não tenhas medo. Porque o meu anda a sofrer que eu faço vida, que queres que diga sem crer, que queres que eu faço diga, que queres que diga sem crer. O sonho é uma cantiga num coração.